Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6320, passa ao 210 ao 170, temos a informação Quebec. Oceanair 6320, acione identificação, chegada Mari, esse mantém o 050, ajuste de altímetro 1019. Identificou, desce ao 050, altímetro 1019, Oceanair 6320. Olho 600. Prossiga. Após estar de voa o 369. O senhor está solicitando o procedimento R nave? Não, se tiver o ILS WISC, então. Ok, ILS WISC. Após etapa, está autorizado o Serra Victor 366 para o final do procedimento ILS WISC, Gol 1600. Após etapa, o Serra Victor 366, Gol 6000. Controle 803. Siga. Solicita para equipamento 2000 pés para entrar com o motor. Está livre, 2000 pés. Qual é o termo do desvio? Sente. Uma chance de voador na 163-15. Tantris 193, boa tarde, autorizado Galeão, nível 380, via Up Zuluno 0, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5425. Correto 5425, cima pronto para o feedback de acionamento, TAM 31139. Paulo, Gol 328, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso da Juliette. Alfa, vai reportar Juliette, 22. Paulo, Gol no 941, no 612, feedback acionamento. Seria o Gol 1806? Afirma, 1806. O Gol 1806, coordene com a equipe de pátio. Tem um Boeing da companhia que vai ingressar no pátio 1, vai passar a retaguarda. Após a passagem do Boeing, está autorizado a iniciar no 612, chama táxi. Gente, após o tráfego, puxa, aciona Gol 1806. Gol no 328, agiliza o táxi o quanto possível. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 08. Juliette pro 8, Gol 328, 4089, decolou os 261208, controle. 208, boa semana. Boa. Xené 6315, desce para 2000 pés, ajuste de altímetro 1019, informe final do procedimento LS X-ray. 600 mil, qualquer hora no final do procedimento X-ray. Afirmativo, iniciei a redução para 229. 202, reservado. Controle, bom dia, 4089 da Azul, decolada, passa 1500 na Dael. Azul 4089, contato radar, submetem 360, segue a Dael. 4089. Tede 120 graus com 119. Livre decolagem também, voo no 134. Dael, Leda, após Leda voa direto Bridge, interceptando Zulu 1-0, Smap, após Smap direto Lúvito, e após Lúvito, Barbacena, o início da chegada no Galeão. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Centro Gol 600, completo final, chame 2, 118, décima meia dúzia. 86, boa tarde, 600. Oxené 6315, completa redução para 180 nós. 200, 189, 305. Salvador, Gol 600. Bruno 754, decolou os 29, 1208, controle. 208754. Bruno 600, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Certo, aguardo autorização 600. Certo. 754, contato radar, submanteu 390, saída Puka. Puka, salva nível 390, Bruno 754. Liberado, senhor Azul 409, tem a impressão aqui passar abaixo de 80 a 20 milhas do VR? Está liberado. Ok. Estabilizado, Xanem 315. Xanem 315, completo final, chame 2, 118, 6, iniciando a redução para aproximação. BTBM 315. Autorizado, pouso 600. Torre Salvador, batata, Xanem 315, final normal, ele é da 1-0. 6315, continua a aproximação, número 2 para pouso. Continuando, baixar travado. Da Quebec. Machine 320, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 10019, informe final do procedimento LS X-Ray, iniciando a redução para 170 nós. 2000 pés, 10019, reduzindo 170 nós, Machine 320. Voo em mar, desço Mateus 050, acende a identificação. Descida para o 050, para o de mar e 5. Manter 1000 pés, confere? 7000 pés, autorizado para os desvios. Olimpo 03. Controle Salvador Oceanero 6320, necessitamos um 360 à direita, perder altitude. 360 pela direita, anda presente o Oceaneme 320. Agradeço, Oceaneme 320. 00. Salvador, bom 600, Odivro. 1600, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 600. Chame agora Centro Recife em 1251, não tem 3325, por favor. 3325, confirme. Firma. Valeu, obrigado, boa semana. Chame 6320, confirme está com referências visuais de consola. Afirmativo, Chame 6320, está completando 360. 7, complete a aproximação visual para a pista 90 e forma visual com a pista. Para visual, Chame 6320. Confirme o POB. POB de fundo, 107. Voo 1806, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 110, torre 118, decimal 6, o ajuste no 019, tem um bom voo. Tem, ponto de espera, 186, voo 1806. Voo no 600, aguarda a passagem do Boeing da companhia que está saindo agora do Traverso do Portão 612, após ingresso de Juliette, portão 09. Fala Salvador, boa tarde do Triplo Papá, Romeu Thiago. Fala Salvador, boa tarde, Oceania 315, livrou, não se escuta. 315, segue táxi alfa, chama da Juliette. Para da Juliette. Triplo Papá, Romeu Thiago, informação Romeu, ajuste no 09, eu guardo um minutinho para a cota. P754, só para confirmar a frequência no 2685, alternando 2545, porque foi sobremodulado. 2685, alternando 2545, bom, 754. Mike Juliette Romeu, chamou o controle? Afirmativo, tá livrando o Arimbep, já comprou da rotatória para regresso. Gente, Mike Juliette Romeu, prossiga regresso. Salvador, altímetro 1099, faz visual agora. Reportar visual com campo, Romeu, ajuste no 09, graças. Chanel 6320, meia dúzia de milhas, para cabeceira 90, completa aproximação visual pistão 0 e pousa. Completa, agora é pro ângulo Chanel 6320. Cidade Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 085, recorda pistão 1-0, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1 no meu pés, guarda a liberação do controle. Transponder 5430 e o controle Salvador 120, decimal 8. Cola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, acionado 5430, vou deixar. Gente, Vitor Mike Quebec, prossiga corredores, informe Interlagos, altímetro 1099, a temperatura 26 graus. 26, Chanel 6141, boa tarde. Chanel 6141, boa tarde, autorizada a chegada do ONF, desça para o nível 080. Antes da Juliette. Matheus Juliette, vai dizer assim. Tá 3193 no 02, vai ser o número 2 no setor, aguardando. Ok, parou o pushback. Estamos no passageiro 2230, pois autoridade chama para táxi para série 2230. Série 216 número 3 no setor, para aguardar. Livre e pouso, Oxenê 6320, 140 com 10, check trem. Trem baixado, checado, livre pouso na 10. Boa noite, 06, decolado os 38, controle 1208. Controle 1208, uma boa tarde. Mais para 2000. É, se possível, ou quando possível, solicita pro auditor nada presente, 5555. Salvador, boa tarde, gol no 806, cruzamento, carinhão. Decolagem da pistão 0 na saída Abo e o tráfego de baixo performance. É, só matou o perfil então, 5555, obrigado. Salvador, gol no 806, cruzando 2000. Gol no 806, contato radar na decolagem, suba para o nível 230, mantém o perfil da saída PUCA, 806. Sobe ao 230, mantém perfil da PUCA, gol no 806. Salvador, boa tarde, aqui do 5489, informação Romeu, possível autorização com o Cidara de Ponte. 489, formação Romeu, ajuste no 09, guarde para cópia. Aceito. Parceira 2230 na escuta do sol? Afirmativo, senhor, escuta. Traz modificando a saída, vai ser Arbor após direto, ok? Após direto, vitória da conquista, Arbor direto. Ok, após Arbor direto, conquista, 2230. Xené 6320, Solos 39, libere a direita, chame o Solo 219. Direita, chama o Solo 219, grato, Xené 6320. Pedro 2230, tá pronto para o táxi POB de 62 com 5 horas de autonomia até na Salvador. Pátria 2230, autorizado táxi Apache, Índia, Alfa, ponto de escape no 0, torre 118, desceu 62, ajuste no 09, vai prosseguir com o número 2, já está guarda do Boeing da Web. Eita, sempre inicial 2230. Salvador, boa tarde, boa noite, no 346. Questão 1394, para autorização, Galeão. 1394, formação Romeu, ajuste no 09, número 2 para a cópia, guarde. Guardando. Solo Salvador, o Xanair 6320, livrou, tá na Juliette, se escuta. O Xanair 6320, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, o Xanair 6320. Para o táxi, o objeto 6721, tem 152 a bordo, 4 horas de vista, alternando, Recife. 152, 4 horas e 20, confirme a alternativa? Recife, senhor. Autorizar o táxi, à sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, direção 62, ajuste no 09, o objeto 6721. Direita, Alfa, chama 152,6 no ponto de espera da 10, ajuste no 019 para o web 6721. Prossegue a retaguarda do ATR da Passaredo, ok? A retaguarda do ATR Passaredo prossegue para o portão 04, posto na 6315. Guarda Passaredo, 3283, informação ativa. Está para o Sandra Caju, o nível 150 para coordenar para a gente ver. Testando 3283, a informação ativa é Romeu, ajuste no 09, número 3 para a cópia, guarde a coordenação com 150. Aguarda a coordenação, tem que dar uma volta. 5489, pronto para a cópia? Tá. Confirme o tráfego que chamou o sol? Isso, papá, Romeu Thiago, para o táxi. Gente, confirme POB, alternativa e autonomia? 01 POB, 6 horas de autonomia, antena, Sierra Zulu, papá. RJ autorizado táxi, reporte para ingresso pátio principal, triplo Papa Romeo Charlie. Reportará para ingresso pátio principal, Romeo Charlie. Seguindo para o quadro, Sierra MC5. Ah, vai ter a 7-1-0. Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, no Xanero, 6-3-0. Trip 5-4-8-9, pronto pra cópia? Cópia. Perfeito. Nível de voo 2-0-0. Saída Arbor, após direto, decolando da 1-0 com a primeira curva à direita. Transponder 5-4-5-3 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Sente autorizado conquista 2-0-0, saída Arbor, decolando da 10, curva à direita. Após Arbor, direto conquista. Funciona 5-4-5-3, controle 1-2-0. Correto, para um trip 5-4-8-9. Ok, pessoal. Sente 3-2-1-6, vai aguardar o número 3 no setor. Quem tem o tráfego está iniciando o táxi no pátio 3, após vai ser autorizado o tráfego acompanhando 02 do seu número 3. Meia 85, obrigado. Seis 805, eu tenho aprovado 340, copia? Sente, é o número 3 para cópia. Sete 1333, com o meu correto, ajuste 19, aguarde para cópia. Dael, se quiser Dael. Falou. 3193, vou aguardar, ok? Mais um instantinho, 30 segundos. Silva Papa Romeo Charlie, prossegue parte principal, Índia Alfa, ponto de escape, pista 0, torre 1 no noite, direção 62, ajuste 1019, triplo Papa Romeo Charlie. Passareiro 2230, atento à esteira do 37 que decolou à frente. Livre decolagem, 130 graus, 12 onde. Comandando 8,6, bom. 386, CS 355, 95, obrigado. Salvador, uma boa tarde, 35595 no localizador. 5595, reporte passando externa com 3 checados. Gente, reportar lá, 35595. Tá, 3 milhas e meia, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, ciente, livre pouso, pistão no 7, 1-30 graus, 1-3-2. Livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Nosso 4, então. Autorizado, Salvador Galeão, via Pedro 1-0, nível de voo 3-6-0. Saída Dael, Leda, pós-Leda, Bridge. Recorda pistão a 0, primeira curva à direita. Transponde 5-4-3-3 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 8, eu volto. Salvador, passarei 2-2-3-0. Paredo 2-2-3-0, senhor 5-4-2-3 no transponder? 5-0-5-7, estou confirmo. Senhor é 5-4-2-3, passaria 2-2-3-0. 5-4-2-3, sente. Correto, apesilou no 0, reporte quanto para o pushback de acionamento com o 394. Porta na próxima. Então 3-2-8-3, quanto cópia? Pronto, cópia 3-2-8-3. 5595, baixou e travou. Tapuca, Jama, após Jama direto, decola 10 com primeira curva à esquerda, 5445 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. Arbo, até a posição Arbo, após Arbo voa direto, vitória da conquista. Afirmativo, 180 Arbo, após DCT conquista, o 3 0. Primeira curva à esquerda, após 445, controle 208. Corrigindo a saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, ok? Decolando 10, curvando à esquerda, perfil da saída Puca, e o transponder 5445. Afirmativa, na Puca, Jamo, transponder 5445, após decolagem, curva à esquerda, da 10. Qual é a atinha plana? 3283. Camarada. Então, 3805, pronto para a cota? Pronto. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo 16, nível de voo 340. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva direita, 5436, o código transponder e o controle Salvador 120, decimal 8. 340 para Guarulhos, já passou. Qual é a champão 3805? Uno 333, pronto pra cobra? Gente, Quebec. Autorizado Salvador, São Paulo, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto, Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10 com primeira curva direita. Transponder 5451 e o controle Salvador 120 decimal 8. Fecha corrigindo, decolando 10, curvando à direita, ok? Curvando à direita, perfil da saída da El, após Leda, após direto Bridge, onde tem 7 tampas, Lu 16, após conforme a rota. E o transponder 5451. Então é da El, Leda, Bridge, à direita. Qual é a chama pronto com no triplo 3? Bom, 79 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 45, confere. 3 horas e 55, copiado, autorizado ataque sua direita via Índia Alfa. Ponto de espera da pistão 0218, direção 62, ajuste 1019, tá 3193. Solo 35595, livrou o táxi na sua escuta. 35595, autorizado táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição 62, atento ao sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, parte 3, 62. Solo, boa 924, passa para o Spectra e treinamento, aguardando autorização, Marcelo 35744. Boa 924, informação é Romeu, ajuste, foi gênero, informação, momento é Sierra, o ajuste é 109, aguarde para a cota. Aguardando, tá passando, suspeito, treinamento. Sete, aguarde. O TAM 3216, após a passagem do Airbus da companhia Sua Cauda, iniciando o táxi, está autorizado a acionamento.